ouça o que diz meu coração na melodia que eu fiz pra ti. Ouça, ninguém nunca te amou assim, e esse sentimento não vai ter fim. Só que eu não vou mais deixar me magoar, nem tenho mais tempo pra esperar. A hora chegou, eu tenho que dizer. Mesmo quando sonho, estou preso ao teu encanto. Mas não vou tentar te fazer voltar, se não houver mais amor. Eu vou seguir o meu caminho, e se ficar sozinha e quiser voltar, eu estarei aqui, e essa mesma voz vai cantar pra ti. Sempre vou te dar amor. Quero que você ouça o que eu vim pra te falar, que eu amei assim uma vez só. Mas se faz, me abandona de novo, nem precisa tentar outra vez. Vou viver longe amando você. Ouça, até mesmo